do 519 inicia redução de velocidade, setorizada para 4.000 pés, ajustado no 0 no 4. Reduzindo, 4.000 pés, no 0 no 4, 519. Voo 2065, chame o centro Recife em 251 na antena 2835. Confirmando 251-2835? Correto. Tá. Siga, novembro assume. 23-68. Sim, é, 23-68 passou. 59-6. 366, agora 3-4. Foro 394, fazer aproximação em nave, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 295, agora. Todo bom dia, eu vou no 394. No 394, reporte na 2278. Chamarei no final, tá. Meu pé é direto Leda. Pós 2000, direto Leda, pés em aberto, 2171. Isso aqui pelo Zulu, autorizado acionamento, já foi pelo táxi. Livre final em nave, desça para B500 pés, último aqui em Salvador, 104, chama estabilizado. 2500 pés, 104, autorizado em nave, 9059. Uno 094, vista para 4.000 pés, altímetro em Salvador, 1-0, 1-4. 4.000, 1-0-4, 0-0-4. Após o TAP, Serra Vitor 366? Após o TAP, ajuste o Serra Vitor 366, 0-4. Avistou a 1950, bola 394. Ajuste 394 da Gol, autorizado, pista 90, 120 graus, 59, ajuste 94. Teve pouso, 90. November Alfa Romeo, táxi autorizado, chame na rota, para, chame na Tatsui Papá para ingresso da embalagem. Chame na taxa de Oscar para ingresso. Na Oscar para ingresso, tiro. Fazendo a oração meu, autorizado ingresso a partir da interseção, aguarde para a decolagem. 5-0-4. Azul 2762, mantém o nome a zero, agora 60 milhas para Salvador. Serviço andar encerrado. Chame o controle Aracujo. Controle Léo da frequência 20, decimal 1 não. Estabilizada, Renave, 10596. Ajuste 5196, complete aproximação, Renave, estima a Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, 95, 5196. Lá autorizada, pistão 97, vento no 20979, 104, ajuste. Torre Salvador, azul 596, Renave, pistão 90. Azul 5196, continue a aproximação, aguarde o estabilizador. 5196. Autorizado o acionamento, chamando para o ataque. 5 de Juliette. 4, chama estabilizado. Não lembra o meu, decolado aos 2-1, chame o controle de frequência 0-8, vou voltar a graça. Graça, graça. No 394, no sol 2-1, direito, no 2-1, décimo 1, no sol. Eu avisou, 503, Utah, Alfim, Salvador, em nome através de Fora da Barra, 90, Oroto, São Romeu. Ah, posso usar e acender para meu pé? Meu pé está livre, em nome através do Fora da Barra, 90, Oroto, São Romeu. Passará através de Fora da Barra, 90, Oroto, São Romeu. Vitor, em dia, Juliette, táxi autorizado, chama o táxi Oroto para ingresso. Estabilizou o 094. 094, complete aproximação, Renato. Estima a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Doutor, muito bom dia, gol no 094, estabilizado, Renato no meio. Gol 10. Gol no 094, continue a aproximação, live, livre, bom dia. Bom dia, na sua escuta. Romeu, seu estimado de pouso em Valença? Ah, 55. 355, copiado. Ah, tá. Por 2171, chama o centro Recife em 251, alterna 28, decimal 35. Tem informado frequente novamente por 2171? Perfeitamente. Primária 251. Alterna 28, decimal 35. 251-12235. Azul 5196, no solo 23, direita, no 21, decimal 1. 21-1, entendeu? O 596. 23 de Juliette, autorizado ingresso para o Chicanfete, reporte alinhado pronto. Autorizado, pista no 0, vindo no 40 grau, 79. Livre posto, gol 0, 4. Vitor em Juliette, mantém a posição. Kilo Zulu, decolar do 224, ingresso do Ilha Xé, 120, décimo 8, controle com o voo, até regresso. 20.8, graça, o Kilo Zulu, até o regresso, tchau. Controle Salvador, com aquele espacial, bom dia. Escuta, patrão, Whisky, Kilo Zulu. Whisky, Kilo Zulu, mantém-se regras de voo visuais. Corredor Shell, no meu pé. Vamos através do farol da barra. Semi, código transponder 0134, normal. Acionou 0162, ó. É o padrão nosso. It. Mude para 0134, Whisky, Kilo Zulu. O Vintro de Juliette, da colagem autorizada, piscina 7, no 40 graus, 10. Prossiga, Oscar McKeck, bom dia. Recebendo Alpha Charlie, e o pé, corredor achei, como através fora da barra, esse quilo Zulu. Bom dia, autorizado a alinhar e manter no 1184. Bom dia, alinhar e manter o 10 no 1184. No 0094, no solo 2000, direito no 21, décimo 1, só. 2101, boa tarde. Você chama de pouso em Cairo Lourenço? 950, 1350. 1350, copiado. Cobre através do farol da barra. Vamos parar, pelo jogo. Passa através do farol da barra e eu não vou dar retorno. Lembrando que o Romeu tem frequência livre para coordenação com o tráfego local dos 345 até o retorno ao Salvador. Passando Vitor de Juliette, coluna, escuta. Vitor de Juliette, no meu pé, em condições do farol da barra. Quando você estimar depois em Cairo Lourenço. Farol da barra, Vitor de Juliette está estimando ao 52. Copiado, 1352 de pouso. Siga. Via corredores em forma em Paripe. É daquilo. Controle autorizado 2500 para o Whisky Zulu. Autorizado 2500 para o Whisky Zulu. Graças. Autorizado 2500 para o Whisky Zulu. Direto para o Cairo. Controle de 0 Tango F, Zulu Novembro, vai decolar 229, 120, 18, controle, voo, Serra Grande. 208, Serra Grande. Gol 1184, bom dia. Gol 1184, contato radar. A gente subiu, mantém 370, saída PUCA. Saída PUCA, 370, gol 1184. Controle, Eco Zulu Novembro, decolado para a escuta. Supervisor, meu pé, segurachinho, vão trair para o radar. Eco Zulu, nova bala. Matinho, autorizado, 2500, entrou direto para Valença. Autorizado, 2500, direto para Valença, Eco Zulu, nova bala. Autorizado direto rotatória. Desculpe, César, é daquilo. Controle, pode voar pro de PUCA evitando formação 1184? É pro de Jambo, se eu vou livre das formações? Afirmativo. Direto PUCA. Desculpe, direto Jambo. Direto Jambo, 1184. Amber, 2500 direto de Valença. 2500 direto de Valença, o Eco Zulu Novembro. Pode chantar. Oso 4207, passando 0800, deixou o aumento, poderia ser mais parecida? Até 4000 pés. Prestado no 0 no 4. 4207, após. Represente voo 367 e logo após o puxar a negação para o 367. Positivo, azul 4207, vou precisar do procedimento, certo? Afirmo. Certo. Para coordenação com o tráfego local nos 345. Whisky, Kilo Zulu. Bom dia, está aqui o 45, assina identificação. Desse mantém o 050, chegada Mari. 050, Mari, na frente, 45. Vitorino de Juliette. Frequência livre para coordenação com tráfego local 2345. Bom, vendo quando possível ser o estimado para o retorno a Salvador. Daqui a uma hora mais ou menos, senhor. É mais uma hora, copiar. Chame na taxi, ó, para migrar esse decorte. Desado com o Pro Nordeste, vento no 20 graus, 109, decorte autorizado. Tchau, Fernando. Então. 4207, livre final em nave, descendo para 2500 pés, altímetro no 04, chame no 366, estabilizado. Chama 366, estabilizado, azul 4207, altímetro 614. Gente, agora a transferência das comunicações, Juliette, cadê aquilo? Cadê aquilo? 1184, chame Recife, 2545, alternador de 685. 2545, 2085, voo no 1184, boa tarde. Olha aí, Salvador, bom dia, Papa Romero, Tiara Fatano. Prossiga. decolou da Abata, comprou Nordeste, pro de Buraquinho, vai ingressar na Réa Forte, ou no meu pé, só sobrevoa na Praia do Forte. Telefotando, mantenha as regras do visual de 76, dano 0170, posição normal. 0170, transporte, então. Azul 4207, competido acima San Renave, chame a Torre Salvador em 118 decimal 95. 295, Azul 4207. Cruz do November, copiou o controle? 09, milhão. Azul 4207, reporte em aviso 372, baixa a campo. 372, 4207. Bom dia, papatando Juliette, cabe aquilo. Bom dia, papatando Juliette, cabe aquilo. Autorizado final 97, reporte 20, pode animar. Cabe aquilo, final 97. Satango? É, escuta. Nada para o retorno, Salvador. Alvo no 4, no 5. Claro, no 4, no 5. Com a minha 2-0 milhas. É, vou botar 2 milhas já. 2-0 milhas. Xanem, 1-4-0, autorizando alinhar e mandei para o 1-0. Ali mandei, 1-0, Xanem, 1-4-0. Decolagem autorizada, piscina 0 no 50 graus, no 2 graus. Decolagem, 1-4-0. Batendo Juliette, Quebec, Hilo, no solo 4-1, no 4-4. 5-5, à sua direita, frequência livre. Decolado aos 4-3, me controle 1-2-0-18, boa viagem. 208, boa. Oi, bom dia, hoje é Nero, tem 1-4-0, passando 2.200 pés na Pul Caracaju. Xenem 1-4-0, contato radar decolagem, submantenha o nível de voo 350, sai da Pulca. 350, hoje é Nero, tem 1-4-0. Será Fatango? Escuta, Xenem. E frequência livre para coordenação com o tráfego longo. Então, a gente chama em retorno. Está presente, frequência livre, vamos chamar para o retorno. Graças a Deus. Rádio 101, bom dia, prossiga. Mike Yankee para o regresso. Livre retorno, fica Mike Yankee. Excelente, livre regresso, Mike Yankee. Boa Norte, Volney, padrão. Me chama para decolar, de Guardião Zão. Guardião 01, decolagem autorizada com Boa Norte, vento no 50 graus, 1 2 minutos. Zão 3485. 3485, compete aproximação em nave, para 1 0, chame a 2, Salvador e 1 no 8, desse mal 5. 1895, informar que antes solicita 300.000 para 510, passar 3 milhas. Livre, caminhão 1 minuto para Itapuã. Encontrar 1 minuto para Itapuã, posso mais adiante. Juliette, como é que ele está aí? Aguarde ser orientado para o sinal do Renato. Em 140, chame Recife em 2545, alterna 2085. 2545, alterna 2085, funcionário 6140. Oscar Mike Yankee, para ingresso do circuito de tráfego, chame agora por Salvador em 1 no noite, decimal 95. Gente, 1 no noite, passa 5. Yankee. 1 minuto para o de Itapuã, mantendo tempo, 10. Oscar Mike Yankee, confirme intenção. É autorizado, cena do vento, base e final da 1 no 7. Eu dou uma base pela direita, é isso? Tá, afirmativo. Eu chamo para o cruzamento da final da 102. Sim, chamaram para o cruzamento da final da 10. Posso tomar quente. 3485, no solo 49, direita, 121, 10, 1. Direita, 21, no... 21, no 3485. Autorizado com o pronóstico, vê se não tinha que usar o grau 10 não. Mike Yankee, a 30 segundos para o cruzamento da final da 10. Autorizado, Papo New York, Mike Yankee, reporte na base e baixado travado. Reporte na base, baixado travado. Oscar Mike Yankee. Guardião 01, no decolador 50, 120, 18, bom voo, muito obrigado. Graças, 01. Via 1648, autorizado alinhar e decolar 140 graus, 120. Valeu, decola da 10. Mike Yankee ingressando na base, dá um zero pela direita, trem baixado, travado. Tá bom, meu Oscar Mike Yankee, pouso autorizado, pistão 7, 140 graus, 12 graus. Sente, autorizado, Oscar Mike Yankee. Guarde 101 na torre. 101 na torre, comandante. Na escuta, 01. Intenção do senhor. Como a gente vai realizar patrulhamento no setor sul, visual canonado é a nossa frente da ONU. Estamos aqui na operação do setor de Ting inicialmente. Vai pelo efetual cruzamento. Avião 01, torre. Manter a presente posição ou vai efetuar o cruzamento? Vamos manter a presente posição por 3 minutos, só para checar uma situação aqui na operação policial e depois vamos seguir patrulhamento por toda Salvador. Bem, chame para o cruzamento da final, guarde no 01. Chamará para o cruzamento o 01. O no 648, vai colado ao 52, chame o controle no 20.8, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, vou no 648, cruza 1400 na Punca, Jamo. 48, lado radar na decolagem, submantendo de voo 350 da Punca. Saída Punca, subindo para 350 no 648. Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião. Agora seguiremos em patrulhamento toda Salvador, pegando o centro da cidade, depois o setor sul da Orla Marinha. Vai com proa noroeste, desde da presente? Afirma aqui, zona oeste, Salvador inicialmente. Ok, autorizado pro noroeste, guarde para transferência do Guardião 01. Pro noroeste, aguarde para a transferência, guarde 101. Ok, aguardando para a transferência. 39, liga procedimento RNAV para 10, decida autorizada para 2500 pés, permanece 1014, não ajuste, sempre estabilizado na final. Semana estabilizada. Boa, 0923, considera a zona 04. Voo 9253, autorizado em área de colapso 0, 950 graus, 0. autorizado a ganhar decolar, Delta 1093. Solo 648, no centro Recife, 2545, alterna 2685. 2545, 2685, no 648. Controle 120, décimo 8, bom dia. 208, bom dia. Salvador, bom dia, azul 9253. Azul 9253, contato radar na decolagem, submantenha 350, feita PUCA. PUCA 350, 9253. 2, graças, 01. Sim, eu te olho, Alfa Tango. Tá ingressando na sua zona de controle, está mantendo o número 10 na minha porta. Vai manter a área de litoral para o cruzamento do campo, que eu no Iguatemi. Sim, eu te olho, Alfa Tango. No meu pé, corrido forte. Última 3 Salvador 1-0-4, mantém esse visual. Informe no portão Interlaço. 1-0-4 é o ajuste, vai manter os visuais e reporta o Interlaço. Tá bom. Guardião 01? Ah, escuta, Guardião 01, escuta do controle. Prossiga com a intenção de voo. Guardião 01, decolou em Salvador, fazer patrulhamento em toda Salvador. No momento, por assessor Wiki, mantendo 500 pés. Te mantenha na escuta do controle, 500 pés. Tome iniciando sobrevoo no setor desejado. Afirmativo, vou amarrar o Guardião 01. Quando foi 39? Estabilizou, azul 1-0, voo 739. Estimativo, então tráfego de um Alfa CR50, 503, um sobrevoo de patrulhamento da cidade de Salvador, sem interferir com sua aproximação a instrumento. Chama agora a torre 1895, com pouso, em pedagolagem. 95, bom TV, CGA. Salvador, voo 739, bom dia. Bom dia, 1739 da Gol, pouso autorizado, pistão 0, vendo no 50 graus, 1 0. Autorizado, pouso, pistão 0, 1739. O meu DA Fox Bravo, decolado ao 59, chama o controle 120, décima 8, 20.2, bom dia. Controle, bom dia, Papa Romeu, Serra Fox Trot Bravo, 1200 pés na Dell. Bom, meu Serra Fox Bravo. Passa radar na decolagem, submantenha 430, Adael. 430, perfeito Adael, bravo. Escuta permanente do controle, informe livrando o escritor, Guardião 01. Escuta permanente, comandante Controle para Palma Baixa da Passagem, está levando a linha do litoral para Interlagos, vai manter vertical da Estrada do Coco. Palma Baixa da Passagem, você sente? Ele está dando confirma que irá apertar o cruzamento? O controle, eu faria efetuar o cruzamento e manter um sobrevoo na avenida paralela. Fica totalmente condicionado ao tráfego do senhor. Está dando confirma ponto da avenida paralela que irá manter sobrevoo? Seria do aeroporto até Alphaville. Gente, já passando, aguarde. Graças. Papa Romeu, Sierra Fox, Bravo, tudo mantém o nível 340. Recife 340, Bravo. Pelé Patango, Torre, 118, 1995. 1995, Bravo. Mente, Papa Romeu, Sierra Patango. Sierra Patango, prossiga, Torre. Está mantendo a vertical da Estrada do Coco, senhor. Se autorizado, continua na Estrada do Coco até a paralela para manter sobrevoo. Do aeroporto até Alphaville, fica condicionado ao tráfego, senhor. 545-2085, bom dia. Avenida Paralela. Está chamando para ingresso na Paralela. Terra Fox Bravo, aguarde. Guarda. Torre, eu vou falar o meu, tirar passar, tá ao norte da torre, mantendo a vertical até a Estrada do Coco. Para o cruzamento e ingresso na Avenida Paralela. Autorizado, senhor, já passando autorizado. Autorizado, graças. Azul 2758, descida Mares, até 050. Azul 2758, aciona identificação, já se via chegada a Mares para nível 050, o ajuste em Salvador 0014. Via chegada a Mares para 050, ajuste no 014, Azul 2758. Vai iniciar o ingresso na paralela, tá? Eu confirmo quanto se afasta? Vai se afastar é por umas 2 milhas. Meu Serra Fox Bravo, chame centro Recife na frequência 1251, na alterna 1128, decimal 35. O sub mantém nível 340. 1251, confirma outra. 1251, alterna 12835, Papa Romeu, Sierra Fox Bravo. 251235, sobe ao 340 inicialmente, Bravo, então, boa pra você. Padrão 01, mantenha o dedo litoral. O ajuste Salvador mantém no 0 ou no 4. Reporte Pico Açúcar. Papa Romeu, General Tango, dando através do parque de Pico Açu, vertical da paralela, solicitam um TGL no Mundo Plaza. Docente do sobrevoo, General Tango, chame para a próxima manobra. Desculpa, senhora, não entendi. General Tango, docente da região do sobrevoo, chame para retorno para Salvador ou para mudar de local. Vai chamar para regresso a Salvador, grato, senhora. Salvador, bom dia, agora 395, passo para a próxima. 395, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 1,60 graus, 099. Alinha, Salvador, 0, Gorra 395. Oi, Salvador, bom dia, Gorra 094, ponto 0, pronto. 094, bom dia, após a rolagem de companhia, alinhar e manter, pista 10. Faz companhia, alinha e manter, 0094. Estamos na escuta. Chame controle Salvador 208. Mano 208. 700 pés, um Alfa Sierra 50. Salvador, bom dia, Azul 5197. Pronto. 5197, mantenha a ponte espera. Nicolau, Zuno 2, controle Salvador, 120, decima 8. Uno, confirme, 1208. Nicolau, Zuno 2, controle Salvador, 120, decima 8. 208, obrigado, bom dia, 1395. Minha respeito. Salvador, bom dia, Uno 395, da El. Uno 395, o contato está dando decolagem, sobe via saída da EL para a nível 360. Via da EL 360, no 395. No 094, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, no 29. No 0, no 094. Azul 5197, após a rolagem do Boeing da Gol, alinhar e manter pista no 0. Após a rolagem do Boeing da Gol, ele manter no 0, 597. Linha do litoral. Sério, a irá manter a linha do litoral, confia? Vai para reverso já, senhor. Tiara Fatango, mantém a linha do litoral, atende o Guardião 01, mantendo 500 pés na linha do litoral, reporte para o sua. Tá, visual com o Guardião 01, vai reportando através do parque do Sul, gratuito. Azul 2758, após ISAP, voo CF 366, desce para 2500 pés, o ajuste no 094. Após ISAP, voo CF 366, desce para 2500 pés, reportará estabilizado a RNAP.